senti a alegria de servir aquilo que me é já obrigatório, que é levar a toda a comunidade, a todos os lugares, a alegria de cantarmos as verdades da fé, e isso aconteceu uma vez e mais aqui. As pessoas aderiram, entregaram-se ao espetáculo, foram de facto 2 horas de espetáculo que encheram não só a minha alegria de poder servir e ver que resulta, que a gente quando serve e as pessoas estão bem, bem receptivas, o resultado é sempre mais feliz. Para si, como sacerdote, a forma de essa união que existe entre o sacerdócio e a música tem sido proveitosa no sentido da fé e no sentido também artístico. Como é que se sente no meio disto? Bom, vamos ver, se estivesse pouco proveito já tinha acabado há muito tempo. As coisas quando, como diz o Evangelho, quando rendem, quando produzem efeito, quando servem, é normal, temos o dever de não, se calhar por se pensar só em mim já tinha acabado, não é? Porque como podemos já sair daqui a esta hora, lá para deixar a casa às tantas da manhã e amanhã ter as missas todas, isto acontecer com muita frequência, significa que estas coisas são serviço à Igreja, ou seja, é uma maneira de também provar. Um sacerdócio no final. Sim, eu fui enviado a anunciar a Boa Nova. O lema do meu curso é firme para anunciar o Evangelho da Paz, que é uma frase de São Paulo, que me faz ir a todo o mundo. Como este Papa então tem dado para nós razões de sudejo, para não ficarmos fechados apenas no nosso registro e sairmos paredes. E ele tem dito ultimamente, o Cristo pede para abrirmos a porta das igrejas, mas é para ele sair. Para ele sair e entrar na vida das pessoas. E desta forma, os livros, os discos, é uma maneira das pessoas prolongarem muitas das verdades que celebram na fé e são convidadas a viver na vida. E, portanto, estamos a falar de verdades que precisam de ser, também desta forma, servidas. Isso será uma viragem que a Igreja está a fazer neste momento? A Igreja sempre fez isto. Pensar que a grande maioria, por exemplo, dos grandes folclóricos foram fundados por padres, bandas filarmónicas, os padres antes eram que fundavam os grupos de teatro. Portanto, a cultura e a expressão artística, a pintura, a escultura, tudo isso são expressões. A fé não se faz só pelas pregações específicas e estritas litúrgicas. Ela precisa ser comunicada como realidade que está presente na vida das pessoas. Portanto, quem escreve poemas, há padres que fazem tratados científicos, inclusive. Portanto, no fundo, é a celebração da verdade, é a proclamação da verdade, é a partilha e a comunhão na verdade. E este espetáculo foi 2 horas disso. São formas de aprofundar, de comunicar e das pessoas levarem consigo as verdades que são para nós faróis para a vida, para caminharmos na fé. E, portanto, o que aconteceu aqui não é nada extraordinário se pensarmos que é dever fazê-lo e continuar a fazê-lo desta e de outras formas. A arte é uma expressão sublime de comungarmos o que o ser humano é. Só o ser humano é que tem arte, de todos os seres vivos. E a comunicação. Vivos a comunicação. A arte que não comunica morre. Morre, não é? Depois desta noite em Oliveira do Hospital, casa cheia, as pessoas cantaram, viveram, vibraram com a música, com a sua voz, com a sua banda. Qual é a mensagem que deixa às pessoas do Oliveira do Hospital que vão ouvir esta nossa conversa através da Rádio Boa Nova? Só agora um detalhe, a Rádio Boa Nova é uma rádio de inspiração cristã. Muito bem, e que seja de transpiração também, que não faz mal nenhum. Transpiração, é o que eu estou a fazer também neste momento. Exatamente. Vamos pedir, no fundo, que a alegria não só não seja pecado, mas seja uma virtude. Aliás, o Papa escreveu um exatamente Gáudio, Evangelii Gáudio. A Boa Nova que foi dita na noite de Natal dos anjos aos pastores, e a Boa Nova que Maria de Madalena trouxe do sepulcro aberto, e que depois do encontro com o ressuscitado, os discípulos de Emaús souberam fazer o caminho todo ao contrário, para comunicar. Nós não temos a alegria do Evangelho não se faz comunicando fardos pesados, mas exatamente aliviando e fazendo desta comunhão a alegria. Aliás, nós somos o tempo em que as grandes tarefas, sobretudo rurais, eram feitas sob o canto. O cantar era normal para que a tarefa fosse mais conseguida. E acho que esta noite é exatamente um exemplo disso. Vão ver que os livros, os CDs, os carros, na casa casa das pessoas, e na alegria dos grupos, ou nas caminhonetes de excursões, são lugar para a vivência destas coisas. Eu espero que as pessoas não se envergonhem do Evangelho, mas façam dele a alegria da vida e a razão da vivência de todos nós, uns com os outros, suportando as custos que isto tem, porque não é fácil ser alegre, para não ser pateta. É preciso ter razões profundas para a alegria que ninguém pode roubar. A alegria é saudável. A alegria é o mais saudável que tem. Aliás, nós quando não estamos alegres, estamos doentes. Também. Está bem? Sr. Padre, muito obrigado por esta pequena conversa, uma conversa informal, nada de perguntas preparadas. Estivemos aqui numa conversa amena e ficámos a conhecer um pouco mais o seu projeto, o projeto da Igreja, o novo caminho que a Igreja está a tentar, um caminho mais de proximidade, talvez, com os cristãos, trazer-lhes novamente a fé, abrir-lhes a porta, como disse há pouco, para Cristo sair e não para as pessoas só entrarem. Eu acho que isto que é importante, porque, no fundo, a música também deve fazer parte da vida das pessoas, caso contrário seria uma escuridão completa. Muito bem, que a rádio continue também a servir a alegria das pessoas terem comunidade, os desafios que a comunidade faz e as notícias que a comunidade merece divulgar e serem divulgadas. Que Deus continue a abençoar o vosso trabalho e que nos momentos de desânimo percebam que o importante, mais importante que o vosso cansaço, é o serviço que prestam.